vida entrego a ti, eterno Deus e bom Senhor. Pra sempre quero te pedir, enche o meu ser do teu amor. Deixei o que ficou pra trás e nunca mais me lembrarei. Meu coração se encheu de paz, a doce paz que vem de ti. Desejo agora prosseguir até chegar no lindo céu, que eu viva só para fazer o teu querer e não o meu. Viver estou só, sou do Senhor. Jesus comigo sempre vai estar, pois prometeu, não vai falhar.